Sobre areal, em corrida descalça, descarada, rei da praia, herói sem igual. Me devolva meu coco, seu moleque bonitinho. Me dê sua bochecha pra eu lhe pôr um beijinho. Primeiro tem direito a um pedido. Tu quer uma flor, eu quero um vestido. Ai, não ria de mim, ria para mim. Quer comer? Farofa com arroz, batata com feijão, vai te boiar três dias inteirinho. Quer comer? Quero. Farofa com arroz, batata com feijão, vai te boiar três dias inteirinho. Voz bandeira, liberdade geral. Flor de areia voando sem parar, rei da praia, veloz e sem mal. Sem mal. Não ria de mim, ria para mim. Ria para mim. Só pra mim. Vai ter a cidade. Vou olhar para o mar. Fui esboiar.

Teu corpo, alfa do Aventuras que tu sempre foste de loucura.